rompendo os limites do rádio. Rio Sul Radio. Rio Sul Rádio Serviço. Vida saudável. Alimente essa ideia. Se você está grávida, atenção redobrada na alimentação. Cuidado com mitos de que agora você deve comer por dois. O ganho de peso durante a gestação deve ser acompanhado no pré-natal, para que não faltem nutrientes e não sobrem riscos para a mãe e o bebê. Inicie o pré-natal tão logo saiba da gravidez e, se possível, procure um nutricionista. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 18 horas. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Matrículas abertas para 2017 da educação infantil ao ensino médio. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas mixadas e apresentadas pelo DJ Marcandi. Como eu sempre digo, é aquele programa pra você já ir se preparando pra balada, pra você aquecer as suas turbinas. Fazer a gentileza de remanejar a sua mobília, né? Chegar aquela mesinha pra lá, o sofazinho pra cá, abrir espaço e cair na pista, né, meu? E aqueles que preferem sacudir o pescoço, dar aquela agitadinha, bom, o que é importante é você curtir o programa, é você acompanhar as músicas que sacudiram você no passado, sacode até hoje, tá? Aquelas musiquinhas bacanas lá dos anos 80, 90, 2000, confesso que até umas barradinhas ali nos 70, inclusive essa daí, Christopher Cross, Ride Like the Wind, a original dela é de 1979, foi repaginada. Né? Olha só como é que ficou bacana. Aumenta o volume aí. I'm crazy.

super sequência. Mixada pelo DJ Marcandinho. Yeah.

Across the Night, ainda Corona com The Rhythm of the Night, Future Beat, I Like You, Clubhouse, Take Your Time. Começamos com Da Jay, Every Day in My Life. Esse só foi o segundo bloco do programa, daqui a pouco eu volto. Você está ouvindo Flash House. Ai, que sábadozinho michuruca. Que será que tá rolando no rádio? Flash House. Todos os sábados a partir das 18 horas. Aqui na Rio Sul Rádio. 18 horas e 56 minutos. Mundo Kids Ortopé. As melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Você já pensou em ser um piloto de avião? O Aeroclube de Resende forma pilotos para aviação civil há mais de 75 anos. Venha conhecer nossas instalações. Estrada do Aeroporto de Resende, no bairro Itapuca. Entrada pelo CIEP. Matrículas abertas até 30 de janeiro para a primeira fase do curso para se tornar um piloto de avião. Visite o Aeroclube de Resende e aproveite para fazer um voo panorâmico. Dispomos de voos locais e também pelo litoral fluminense. Agende seu passeio conosco. Preços acessíveis. Informações 3354-4732 e www.aeroclubresende.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. High on Diesel and Gasoline, Psycho for Drum Machine, shaking their beats to the hits. Oh, oh. Dama Beautiful Ones, lá dos anos 90. Olha a letra como é que é bagunçada, hein? Muito doido. High on Diesel and Gasoline, Psycho for Drum Machine, shaking their beats to the hits. Oh, track X, drug X, suicide. In your test suits, you have staining his name again. Oh, cracked up, stacked up, 22. Psycho for sex and blue, lost it to Bostic, yeah. Shaved heads, straight heads on the pill. Got too much time to kill. Get into bed and gang. Oh, here they go. The beautiful ones, the beautiful ones. La la.

grande. Thank you. Here we are.

gonna make me feel real good. Gonna make me feel real good.

Flash House. You could turn water to water to sadness. Isso daí eu me lembro que eu tocava quando era lançamento em 2001. Não lembro o nome do programa que eu tocava isso, não lembro o nome da rádio, mas eu lembro que a música não era comercial, não é comercial, né? Dá pra notar, não era aquela coisa que tocava nos rádios e tal, na programação normal, mas é uma música muito gostosa pra se dançar. É um dance music nativamente, gostosamente dance. Né? Então, Dizzy Dario, Starlight, ainda Surreal com Always On My Mind, ainda Sunscreen com Love You More, Swascop com Everybody Get Down, e aquele camarada que se apresentou lá no começo do set, que é o Scatman John com Scatman. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa do mesmo jeito que eu gosto de fazer. Toda semana eu tô aqui fazendo Flash House, mixando, apresentando e aquela coisa toda. Pra mim é sempre muito gostoso. Espero que pra vocês também, tá? Então, se Deus quiser, semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, fui! O passado de presente pra você. Flash House. Rio Rádio Serviço. Doação de medula óssea. Um gesto que pode salvar vidas. O doador de medula óssea deve estar em bom estado de saúde. Não é necessário mudança de hábitos de vida, trabalho ou alimentação. A doação é feita por meio de uma pequena cirurgia e não causa qualquer comprometimento à saúde do doador. Doação de medula óssea, um gesto de amor e solidariedade. 20 horas e 9 minutos. Rio Sul Rádio. She's everybody's size. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold dots. I got faith in your baby. I got faith.